Olá, uma das questões mais pertinentes à vida do ser humano é descobrir aonde descansa a sua felicidade. A felicidade que muitas vezes acreditamos estar no final da nossa vida quando conquistamos tudo aquilo que queremos. Aliás, me lembrando desta maneira de pensar que me veio à mente a frase de um dos pensadores do século passado que diz que nós passamos 3/4 da vida preparando a nossa felicidade, mas quantos podem gozar do último quarto? Ou seja, ele está querendo dizer que nós passamos 3/4 de nossa vida acreditando que no último quarto da vida seremos felizes. E talvez alguns de nós descobramos que passamos a vida e não vivemos. Você pode hoje, juntamente comigo, perceber se você viveu a vida que você queria antes mesmo que você chegue no seu último quarto de vida. Você viveu a sua vida ou viveu a vida que os outros esperam que você viva? Você gostaria de não ter trabalhado tanto? Você poderia expressar com coragem os sentimentos que você tem? Você poderia manter contato com seus amigos mais vezes? Você poderia estar vivendo a vida mais feliz hoje, sem se preocupar se no último quarto você vai poder estar feliz? O que eu quero dizer com isso é simplesmente o fato de que nós encontramos com a felicidade no caminho da vida e não necessariamente no último quarto da nossa vida. No último dado do IBGE, a média e a expectativa de vida do brasileiro é 75 anos de idade. Talvez possamos especular que seja uma boa vida 80 anos para aqueles que não estão com a maioria dos brasileiros. Então, se você, como eu, tem uma expectativa de vida de 80 anos de idade, faça seus cálculos. Veja quanto falta para você chegar até os 80. Especulando que você já viveu 60 anos e só tem mais 20 anos de vida, pode se perguntar hoje, como quero viver esses 20 anos que me restam? Não deixe de fazer as coisas que levam você a ser feliz agora. Não deixe que o medo da mudança leve você a fingir que você está feliz. Porque o fim não é a felicidade. O fim é o aperfeiçoamento. Seja feliz agora. Felicidade, ela está no caminho e não na chegada. Fique em paz. Um grande abraço e até a próxima.